Neste sábado, dia 23 de novembro, o CDI Vovó Leonida, no bairro Santa Terezinha, vai promover mais uma tradicional festa da família com pastelada. Tudo já está sendo organizado com muito carinho. Para sabermos mais detalhes sobre esse evento, vamos conversar agora com a diretora Sabrina Terezinha Bailer Alegre. Diretora, já tudo organizado para mais esse grande evento nesse próximo sábado? Sim, tudo organizado para um grande evento no sábado, então a gente convida toda a comunidade para participar do evento aqui no CDI Vovó Leonida. É a festa da família com pastelada. Nesse dia a gente tem a apresentação das crianças, tem a venda do nosso bazar com peças lindas, que já é tradicional. Temos pescaria, brincadeiras para as crianças e o ponto alto sempre é a apresentação das crianças. Todas as turmas fazem uma apresentação. E aí durante o evento tem a venda de pastel. Todos são muito bem-vindos. A partir de que horas começa o evento? O evento começa a partir das 17 horas com o início da venda dos pastéis e às 18 horas a gente tem a apresentação das crianças. Quantas crianças, quantos alunos tem o CDI? Atualmente nós temos 216 crianças matriculado. É esperado um grande público. Sim, esperamos um grande público. A comunidade é grande, é participativa, então garantimos um grande evento e esperamos muitas pessoas. Vale destacar a qualidade do pastel que será vendido aqui nesse evento. Sim, o pastel é delicioso, ele já é de uma empresa tradicional que trabalha conosco todos os anos, então o pessoal já conhece a qualidade dos deliciosos pastéis. Diretora, esse evento, essa pastelada sempre vem crescendo ano a ano. Sim, todo ano o evento cresce, né, devido à demanda da comunidade e da quantidade de alunos que sempre vem aumentando, então cada ano o evento é um pouco maior. Qual será o preço do pastel e quantos sabores terão à venda? Nós teremos em torno de 7 sabores à venda e o valor do pastel é de R$4. Aqui é um espaço bem amplo com estacionamento para quem vier. Sim, a gente tem o estacionamento, né, na frente do CDI, nas ruas ao redor e o espaço vai estar todo montado com mesas e bancos para o pessoal poder se sentar e saborear o seu pastel. Para esse evento, professores e pais envolvidos também. Sim, sim, toda a equipe de funcionários e dos pais estão junto conosco na organização do evento, APP, Conselho Escolar e muitos membros da comunidade estão nos ajudando. O pastel será vendido somente na hora no dia? Não, a gente já tem à venda os cartões. Se alguém quiser passar aqui no CDI, na secretaria, pode adquirir o seu cartão antecipadamente ou no dia do evento também terão cartões à venda. Nós conversamos com a diretora do CDI Vovó Leonida, Sabrina Bailer Alegre, nos falando sobre a festa da família com pastelada que será realizada no próximo sábado, dia 23 de novembro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.